Vai tentando evitar, vai tentando esquecer que a gente lembra. Não dá pra confundir a mente. Se o assunto é saudade, sempre tem um alguém que a gente sente saudade. De quem não move ao menos uma palha pra voltar atrás. Quanto mais se cala, mais barulho faz. Sempre tem um ex que o coração até desapega, mas não fica imune. Sempre tem um ex que qualquer atual faz sentir ciúme, ciúme, ciúme. Sempre tem um ex que o coração até desapega, mas não fica imune. Sempre tem um ex que qualquer atual faz sentir ciúme, ciúme. É tentando fugir, é tentando evitar, é tentando esquecer que a gente lembra. Não dá pra confundir a mente. Se o assunto é saudade, sempre tem um alguém que a gente sente saudade. De quem não move ao menos uma palha pra voltar atrás. Quanto mais se cala, mais barulho faz.